da cidade, me criei na estância e na esperança de ser um peão. Deixei estudo pra seguir boiada, cortando a estrada no pingualazão. E na garupa um pelego e capa, e na guaiaca 38 vão, pra corrigir um guasca rua 6 e os bandoleiros que invadeu o sertão. Quando na pousada a piãozada toma chimarrão e o churrasco chega no tempero, nosso gaiteiro toca um xote bom. De madrugada, quando o galo canta, recolho a manta que foi meu colchão. Com o berrante acordo a piãozada, junta a boiada cortando estradão. Pra minha mãezinha, pra China minha um pingualazão. E foi a história de um gaúcho guapo, hoje é um farrapo da recordação.